sabe que eu te amo e por isso machuca. E eu não vou negar que foi a minha culpa se apaixonar por alguém desse jeito. Mas também eu sei que ninguém é perfeito. Agora você diz que não quer mais voltar. Que foi